Da Serra agradeceria a coordenação com o centro para que possamos aprovar a posição bridge, conforme o plano, quanto antes possível. Aguarde, temos um tráfego na mesma saída. Aguarde. Papa Romeu, Foxtrot, Alfa Lima, 60 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Deus 1201. Deus 1201, grato, bom dia. Boa tarde. Fábio. Charlie Alfa Tango, autorizado Salvador para Veracruz, mantendo o nome pés no corredor Axé. Decola da pista no site com curva direita, transponder 0170, controle 920, decimal 8. Confirme se encontra no pátio 5. Charlie Alfa Tango 6 a bordo? Charlie Alfa Tango, para o acionamento e taxi de metrô, 118, decimal 95, altímetro 10 na 3. Informo que a aeronave retaguarda que está prosseguindo para o pátio. Se tiver condições de coordenar com a mesma para liberar a passagem do tráfego. Prossiga. Pela área gramada prossegue devido às aeronaves aí parqueando no pátio. Valeu então até pátio 4. O Bravo da Serra, após a posição da EL, vai voar na aerovia Ape Zulu 10, direto na posição Bridge. O Galeão. 360 para o Galeão, confirmando. Afirmo. 3193, aguarde um minuto para cópia. Pode confirmar, saída para 3193. 3193, a saída prevista da Euleda após bridge. Confirme, tenho pré-autorizado nível 380, deseja modificar? Não, copio 380. Tá pronto pra cópia, tá 3193? Pronto, cópia. Tá 3193, autorizado Salvador para o Galeão, nível 380. Via Upezulo 10, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da Euleda após bridge. Transponder 5141, controle 120, decimal 8. Boa tarde, Gol 697, chegada a Bunf dessa nível 4000 pés, ajustão 013. Prossegue 1208, Tchala Fotão. 1208, graças. Alfa FX8 autorizado a retornar e vai fazer táxi pela pista, ok? Até a Oscar. Retornando pela pista, até a Oscar. Depois para a Oscar. Alfa Juliette para 10, bom 924. No meu pé, pelo corredor Axé, pode farol da barra. Portará no farol da barra, vai ingressando Axé no meu pé, estando. Bravo, Bravo Serra, direto bridge da presente. Obrigado. O meu off chama para ingresso no 7, ajuste no 0 no 3. Reportar a localização regional da aula patrona. Papá, papá, bravo, bravo, Sierra, chama esse centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, Sierra. Alfa Tango, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 12685. Juliette Romeu, sua posição, não recebo mais interferência do transponder. Gol na 754, autorizado Salvador para Campina Grande. Nível 390, via o peso 1-0, após nenhuma, apoio decolar da pista 1-0 com primeira curva esquerda. Saída pouca, transição zipar. Responde 5137, controle 120, decimal 8. Gente, Alfa Eckert. Solicitação de condução. Gol no 754, cotejamento correto, reporte pronto para o posicionamento. Guardará. Solo, Salvador, 5447, reporte para o posicionamento. Gripe 5447, com Nelson, equipe de solo, reporte para ataque. Guardará para o caso, gripe 5447. Vai então, autorizado 1 no meu pé, está presente, DCC, Ilha de Maré, vai em contato com o local de pouso, estando. Percebe? Ô Maior, um abraço, cara. Depois eu vou falar com você. 1245. Senhora, você falou que tá o colibri aqui, cara. Hoje a gente se cruzou. Onde você tá agora? Então, eu tô aqui agora também, eu livrei aqui a linha do litoral, tô indo com o projeto Ilha de Maré. Vou mantendo aqui 900 pés no Alfa Sierra 1B3. Então, a gente se cruzou hoje, cara. Aí depois o Aguinaldo falou que era você. Depois a gente fala aí, um abraço, maior. Beleza, só um Meio cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Helicóptero confirmando, vai ingressar pela linha do litoral, farol da Barra Itapuã. Assim, deverá descer 500 pés no farol da Barra. Papatango, Kilo Romeo, 9250, chame centro Recife, frequência 2545, alterna 2685. 2545, 2085, obrigado. Kilo Romeo, Oscar, corredor achando no meu pé, reporte no farol da Barra. É possível, 2500, morro, controle. Direto morro, do São Paulo, 2500 pés, Kilo Romeo, Oscar. Ó, autoridade, 2500, morro, São Paulo. Estabilizou aí, galera, Xenem 141. Xenem 141, IBLS, chame Torre 11895. Torre 1895, obrigado, bom dia. Torre Salvador, boa tarde, Xenem 141, estabilizado, ele é 130, 10, Minha aproximação, reporte baixado e travado, Xenem 141. Reporte 1941. dia, chegada Amanda, essa para o nível 050. Para o 050, passarei. Papa Romeo, Índia Vitor Eco, aciona o código 0225. POB de 3-0, alternando vitória da conquista, 3547. 3547, autorizado. Taxi via Pati 1 no Índia Alfa, no Ponte Fera de Ametor, e 1-8-95, altimetro na 0 no 3. Via Pati 3, Pati 1 na Índia, chama Torre 1-8-95, 3547. Obrigado, Romeu. Gonçalo, Patriota 3216. Tá, 3216 para puxa sanamento? Após a passagem do ETR-72 da sua retaguarda, taxiando até o ponto de espera em coordenação com a equipe de solo, reporte para táxi. Ainda não recebo, após o pouso faço uma verificação do equipamento transponder e mantenho a escuta do controle Tiago Fatacon. Voador 3547, ponte espera pronto da carteira 90. Mantenha a ponte espera 3. Mantenha, 3547. Salvador, muito boa tarde, pessoal. Já cruzaram 190 para 190. Lima, Zulu, Papa. Tenha contato com o radar. Desça para o nível 050. Foi na pula do NDB Simbra para o final ILS X-Ray da 10. Agora de vetoração e sequenciamento. Na pista presente, a pula do NDB para. Controle mais direto ao meu, superou Simbra, agora se aproximando do parque de Pituaçu, solicita transferência para a torre. Vai permanecer no parque de Pituaçu, vai prosseguir para pouso mais direto ao meu. Vai apenas para sobrevoo, sir. Gente, setor de Pituaçu, mantém a escuta do controle. É, solicita a transferência para a torre, para sobrevoo mais próximo ao parque de exposições. Ah, entendi. Mantenha a linha do, para a linha do litoral, aguarde transferência, Mike Juliette Romeu. Agradece, Romeu. Controle, boa tarde, Gourmet 00, desce para 1-5-0, Maorca. Gourmet 00, chegada a Mari, desça para o nível 050. 050, Gourmet 00. Controle de Salvador, boa tarde, 063, informação ótima, descendo até 1-3-0. Boa tarde, XNM315, chegada a Mãe, desça para o nível 060. 060, Gol 1697, desça para 2000 pés, ajuste 1013. 2000, Salvador, bom dia. Boa tarde, XNM1-41, lembrando. XNM1-41, autorizado, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado de Alfa, reportarão 37-1-41. Lima Zulu Papá, vetoração para o sequenciamento, sinal ILS, curva esquerda, vem na Pro 080, reporte estabilizado localizador, reduza para 2309. Pro 080, aqui para 2309, Zulu Papá. Tchau, Alfa Tango, frequência livre, coordenação. Juliette Romeu, chame Torres 295. 295, Torres, grato, Romeu. Salvador, muito boa tarde, amor, 322. Está em coordenação, ótimo. Com 328, boa tarde, chegada a Mário, desça para o nível 060. 060, 322, excelente. Para Oliveira Trey da 90 para o Bono 1907. 1907, Livre LS. Livre LS, 1907. Confirmando o Bono 3285, que está na velocidade? 259. Lima Zulu Papa, desça para 3 mil pés, ajuste 1013, reporte estabilizado, localizador, pistão 0. Afirmativo para 3 mil pés, como 013, Lima Zulu Papa. Doutor, muito boa tarde, papapapá, mais Gillette Romeu. Mais Gillette Romeu, confirmando sobrevoo, parque de posições. Afirma, senhor. Afirmativo, né, escuta permanente aí para, em caso de aproximação, liberar o setor, ok? Na sua permanente totalmente condicionada, agradece, Romeu. Chame 1-1-8 de 95 no ponto de espera, chame a torre, altímetro 1-0-3. Bem, filha, tá aqui atmosfera, vamos chamar a torre, então, 3-2, eu não me engano, vamos lá, a torre que está em 3-4. 3-10, Tenente 500, espera depois de falar da barra Índia Vitória, com ajuste 1-0 no 3. Dois, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0 no 3. 1013, passarei, desce para 3 mil. 1, atenção, aeronave Airbus 320 da TAM, seguindo até o ponto de espera. Só com a Arbaz da Tram, autorizado ingresso, bate a posição 1-1 no patrono. Lupa passe, se desejar, pode manter a proa por mais umas 5 milhas para a série de altitude, após direita para o final ILS, descendo para 2 mil pés, ajustado 1013. Com 1013 para 2 mil, mas o Lupa passe portará estabilizado para o ILS. Doutor Matizete, Romeu? Afirmo. O 737 Gol vai passar o externo em mais 30 segundos. Libere para o litoral e aguarde retorno. Grato, Romeu. 95, quando 1097, bom dia. Bom dia. 3193, após o estacionamento do Airbus 320 da Avianca, passando a sua retaguarda para o gate 01 em coordenação com a equipe de solo, reporte para táxi. Ok, coordenação com a equipe de solo após a passagem da Avianca 01, vai iniciar a informação pronto para o táxi, 3193. Aquilo que é Quebec Serra, pronto, copia? Proa de Duna, desça para 3 mil pés. Duna 3 mil, passarei. No Quebec, você é autorizado Salvador para Serra Índia, Romeu Índia. Nível coesão, mantendo o nome ao pé no corredor, a Shedder, cola da nossa 7 com curva à direita. Responder 0123, controle 120, decimal 8. Pelo Quebec Serra, ciente para acionamento e táxi, chame a torre 1-8, decimal 9, 5 altímetro, 1-0-1-3. Vem acionamento, agora 754, posição 8. 604. Correção solo? Sou Salvador, gol no 754, pushback acionamento, posição 8. Gol 1754, em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Vai reportar. Tá ciente seu tráfego? Aguardando passagem do mesmo para poder retornar e próximo ao eixo. O Papá, reporte no localizador autorizado final ILS. Lima 15, está 3 horas para se acertar ao localizador. Na cena 2000, o Lima do Papá. Litoral quente, corredor, mantendo o litoral, reporte para o de Itapuã. Torre Salvador, Dutan 3-2, zona meia, ponto de espera pronto, dá 1-0. Cheio, Dutan, mantenha ponto de espera, aguarde as instruções. Bem, ponto de espera, Dutan 3-2. papá, chame torre 11895. Apresento com peso 118 ou 9. Parceria 2230, desça para 2000 pés, ajustão 012, reporte localizador, pressão 0. 2000, forma lock, parceria. Chanera 6315 está autorizada a descida até 3000, morreu? 3000 pés, Chanera 6315, ajuste 1012, reporte localizador. Com 1012 para 3000, o Chanera 6315. Ficha livre, Zulu Papá. Papá. Tia Magnética 100-2DB Simbra. Ativo, proa 010, indicado 100, de transmitência 628. Tio meu, aproxima o setor aí do Parque de Exposições, informo que em mais um minuto e meio, dois minutos, terá que liberar novamente, ok? Gente, agradece, Romeu. Índia, Romeu, Índia. O nome 1500 pés, decolando o corredor Axé, tá na 17 com curva à direita, mantendo a restrição de 1 pés no corredor Axé, aguardando liberação do controle. Transponder 0134, controle 120 decimal 8. E Mike Luzulu, cotejamento correto, confirme pessoas a bordo? Gente de Mike Luzulu para acionamento, táxi, chama torre 18, decimal 95, altímetro 10012. Alô, Gol no 697, não sei se foi bom. Gol no 697, autorizado táxi de Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette. Alô, tá 3193179 agora, 335 de autonomia, alterna Campinas. 3193, confirme autonomia e pessoas a bordo. 179 a bordo, 0335 de autonomia, alterna Campinas, o 3193. Tá 3193, prossegue ataque civil à Índia, no ponto de espera chama a torre, 1 no 8, 5, altímetro 1012. Tem suas condições, altímetro 1012, segue táxi via Índia, vai chamar a torre 118.95, no ponto de espera do 1-0, tá? 3-1-3. Para o táxi, dono 7-4, 1-1-8, agora, autonomia 4 horas, na Fortaleza. Alternativa Fortaleza, confirmando? Fortaleza. 1-7-5-4, autorizado táxi via Pati 1, no Índia Alfa, no ponto de espera chama a torre, 1-8-95, altímetro 1-0-1-2. Confirma que chamou o sol. Esquecente, ainda não recebeu o transponder, eu matei 500 pés. Reporte na rotatória, tira a fatura. Aguardando que está vindo o passarinho. Sente. 3206, 43, 1208. 1208, boa tarde. Boa tarde da companhia, ingresso com o 697. November, Índia, Vitor. Aguarde um minuto para a cópia. Centro da Momo, tanto 3209. Localizadora com campo à vista, Oceania 63, 15. 1806, pronto, cópia. 1806, autorizado Salvador para Aracaju, nível 230. Decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Saída Pucajão após DCT. Transponder 5174, controle 120, decimal 8. Bom, 9754, faça um check rádio e coteje novamente. Não compreendi seu cotejamento. Bom, 9806, transponder 5174. Bom, 9806, cotejamento correto, reporte pronto para puxar acionamento. Sinai 6315, chame torre 1895. Torre 1895, ó, chame 6315, boa tarde. Gol 600, desça 2000 pés, ajuste 1012, VLS. Para os adesivos em LS, para 2000, gol 600. Salvador, uma boa tarde, Oceané 6320, boa tarde, chegada Mar, desceu 050. 050, chegada Mar, oportunidade, vai estar? Mantém o perfil chegada número 7 na aproximação. Mantém o perfil chegada, o ano Mar, desceu 050. Zip 5447, controle. Escuta, prossiga, 547. Poder sintonizar a VR 1165 para checar o DMR? Afirma, já está sintonizado, vou checar o DMR. 2.9, é, 29 milhas. Checado na 307, certo? Afirma, 307. Novamente, aviso autorizado Salvador para Recife, nível 370, via Perusque 58, decolada pistona 7 com curva esquerda, saída a pouca, transição Caju, transponder 5403, controle 120, decimal 8. 12, reporte localizador ali, beleza. Localizador, 1322, está. Novamente, Vitor, confirme o pátio que se encontra, pessoas a bordo. 5, pátio, entra a bordo. Mike Gillette, ao meu, prossiga. Agradeço pela operação, vai afastando o seu setor, segue agora para Piripiri, vai cruzar de Pituaçu para Pirajá, quando transferência. Aguarde interferência com o eixo da 10, vou transferir agora para o controle 1208. Gente, Romeu, grato. Estou, eu te alefotango a 3 milhas, a cabeceira não fecha. Continua a aproximação, te alefotango. Ah, 3805, aguarde para posicionamento. Só um passeio. Aguarde. Aguardando o eco. 3193 após o airbus da Avianca Lima. Após a Avianca Lima, tenta 3193. Charlie Alfa Tango, vento 090 graus, 15 nós, pouso autorizado no 7. Pouso autorizado, tá no. Do 19092, informação em curso é a OSCA, aguarde um minuto para a cópia. Agua. 600, copa B. Do 600, completa final, turno 118, decimal 95. 395, até logo. Voo 328, reduza para a velocidade de aproximação, aguardando preferência para a torre. 328. Salvador, boa tarde, voo 754, ponto espera no zero. Cheio do gol, mantém o ponto espera. 6315, libera a direita, 1219, aos 48. Vamos liberar a direita, 1219, 6315. Torre, muito boa tarde, Guarani 600, na final, baixar para lá. 600, aguardando pista livre. Aguardando 600. 19, Mangu, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Responder 5135, controle 120, decimal 8. 3193 está livre, 1 centena, 15 nós. O Oxené é liberado. 15 nós, o Oxené vai iniciar agora, tá? 3193. Então, Bangu, após de acordo com o plano de voo, 553, 1208 no controle, eu gol 9092. Voo 9092, cotejamento correto, reporte pronto para puxar o acionamento. Gostaria. Então, 3283, aguarde para autorização. Alô, Salvador, Oceanair 6315, livrou. Oceanair 6315, prossegue ataque sub-alfa, reporte extra Juliette. Gente, aguarde para cruzar o eixo. Ah, confirmando, pátio 3, direto livre, para o pátio 6, sem interferir com o eixo da 10, o Índia Vitor Eco. Direto para o pátio 3, a posição 1 já coordenada anteriormente. Vitor Eco, obrigado. Você, Zulu. Gol 600, pouso autorizado. Uma centena, 15 nós. Autorizado, pouso no 0600. Salvador para Aracaju, nível 190, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Bucas, não, após DCT, transponder 5404, controle 120, decimal 8. Oi, Salvador, Navenda Elisabeth, acionado com 2 a bordo, 425 de autonomia, Altena, João Pessoa, pronto para o parque, 2 a bordo. Escotejamento correto, reporte fundo para puxar o acionamento. Aproximado da Juliette, Oxa 6315. Oxa, né? 6315, autorizado táxi via Juliette para o gate 07, atento à aeronave da Airbus 319 da TAM, finalizando o pushback. Atento ao tráfego da TAM, prossegue Juliette, gate 07, Oxa 6315. Trem Salvador no 0112, chame no ideal de destino, o nome embora, Romeu. Controle de Salvador, 3193 da TAM, vai passando 2500 para o 380, daí o líder. 3193, contato radar na decolagem, sul para o nível 380 na saída da EL, após líder, direto brilho. Afirmativo, tá? 3193, possibilidade de valida da presença? Autorizado. Maravilha. TAM 3216, chama agora o centro Recife, 125.45, alterna 126.85. Boa tarde. Lima Quilo Zulu, após passagem do Quebec Serra, informa alinhado e pronto no 7. Rodou, é o Quilo Papa Mike. Agora controle. É o Kilo Papa Mike. Kilo Papa Mike. Tá no momento no setor de Jalá. É possível acender para 1500 pés? Nessa versão? No controle. 120, decimal 8. Saída. O 006 no transponder. A intenção é acender para 1500, não afastando mais do que uma milha e meia desse setor. Certo. Autorizado a acender até 1 no meu pé, hein? O Kilo Papa Mike. 1 no meu pé, claro. O Kilo Papa Mike confirmando, é Papa Tango, Kilo Papa Mike ou Papa Kilo Papa Mike? Papa Romeu, Kilo Papa Mike. Grato. Não por isso. Tranquilo, Papa Vitor, controle Salvador. passando pelo Papavito, tu mantenha a condição de slide no 1500 pés, altímetro em Salvador no 022, prossegue com os caixa, prego Veracruz em Interlagos. Reporte através de Veracruz. Valeu, Bosta Romeu, desça para 500 pés, aguarde transferência para todos. Bom dia, Oliveira, com a Terra, boa tarde. Patante Kilo, Quebec Serra, controle Salvador. Decolando 7045, direto Barra Verde. Senta Patante Kilo, Quebec Serra, autorizado direto Barra Grande, tudo isso aumenta ao nível 03. Salvador, boa tarde, Gol 754, passa 2000. Gol 754, contato radar na decolagem, tudo para o nível 390 na saída Pucas, 394. Pucas de par 390, Gol 754. Estabilizado, Oceaneer 320, completa final, torre 118, decimal 95. 118, 15, 6320, Oceaneer. Oceaneer 320, 118, decimal 9. Eita, está mantendo 1 mil pães no corredor, cheio, né? 118, 95, 320, Oceaneer. Correto. Polo de Salvador, é o 318-05 da EL, Leda, na sua escuta. 3805, contato radar na decolagem. Estou para o nível 340 na saída da EL, após líder direto bridge. Estimativa após direto bridge, 3805. Papatão Kilo, Quebec Serra. Libra Central, nível 04. Controle Salvador, Papatango Lima, Kilo Zulu, decolado da 17. Por voo direito, está mandando 1 no mil pés no corredor Axé, na sua escuta. É, troca código transponde para 0133 o Lima Kilo Zulu. 0133 Zulu. Então 3193, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251, 13325, tá? 3193. É, talvez Bosta Romeu, aguarde transferência para a torre. Assim pode completar a curva aqui direita voando direto Leda? Autorizado, direto Leda. É. Controle libera a velocidade para o 5595 e data? Livre da velocidade do 5595. Autorizado a final do procedimento LSX-Way, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. Permanece o altímetro no 012. 5595-6. Azul 416, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro no 012. Papa Papa Novembro Oscar Romeu, chama agora a torre 118, decimal 9. Agora vai manter o número, pai. Só lima aquilo azul. Vai manter o número, pai. Controle Salvador, eu tô matando o Juliette Bravo Delta. Tô matando o Juliette Bravo Delta, controle Salvador. Mantendo a Argentina, Guaracaju pra Salvador, passando o Conde. Tô matando o Juliette Bravo Delta, controle Salvador, acendo a identificação. Papa Tango Juliette Bravo Delta, contato radar 6701 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível 100, está autorizado a chegada a ponto, alto em frente Salvador 0012, chame no ideal de destino. Solicita a prova rotatória, senhor, o voo 9-7. Autorizado, chame pronto para destino. Quatro, Papatango Lima, Kilo Zulu, autorizado nível 025, direto de Rio. Autorizado, direto. Papatango Juliette Bravo Delta, desça para 3 mil pés. Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Papa November India Vitor. Papa Papa November India Vitor, contato radar na decolagem, sub para o nível 370 na saída da Puca, transição Caju. 370 na Puca Caju, Índia Vitor. Gol no 754. Chama agora o centro Recife 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 125 45 126 85, gol no 74. Papa Romeu, Kilo Papa Mike, confirme a altitude e o setor está mantendo. Não recebo informação nem no modo alfa nem no modo char. Mais direto como eu, frequência livre com o povo. Trip 5595, interceptando e avistando. Trip 5595, completa a final, chama agora a torre 118, decimal 9. 5595, gente, grato, boa. Boa. Chama 3805, chama agora o centro Recife 125, décima 1, alterna 133, décima 125. 125, 1, alterna 1325, chama 3805. Autoriza a rotatória, ativa o Papa Vitor. Autorizado, direto rotatória, reporte visual com a 17, o Kilo Papa Vitor. Autorizado até o 035 Lima Kilo Zulu. O Papatango Lima Kilo Zulu vai ficar atento. Tráfego agora posição 9 horas e meia de milhas. Passando 2.500 pés para o nível 045. Bravo Novembro 2 para o Kilo Quebec Serra. Prosseguindo para Siri. O Papatango Quebec Serra tem tráfego 3 horas e 12 milhas. É a central 035, passando agora o 030, Charlie 402, Lima Kilo Zulu também prosseguindo para a Tiringa. Controle, Gol 9092. Gol 9092, contato radar na decolagem, estou para nível 390 na saída, MOM, transição frota. 390, papo frota, Gol 9092. Assistindo no 7, o Quilo Papa Vida. Quilo Papa Vida, torre, 118 decimal, 95. Salvador, é o Papa Romeu Quilo Papa Vida. Papa Romeu, Quilo Papa Mike, controle. A intenção é abandonar já lá, retornando por sobre a estrada do Coco para o campo. Centro, chama a torre, 118.95. 18.95, grava a plotagem. Boa. Azul 4116. Autorizada a final do procedimento ILS X-Way, vista para 2 mil pés, altimetro no 012, reporte estabilizado. Aqui ILS X-Way, Papa Romeu Kilo, Sierra Lima, controle. Confirmando a procedência? Sim, confirma o tipo da aeronave, o Kilo Serra Lima, aciona identificação. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, contato radar. 63 milhas, sudoeste de Salvador, autorizada a acessar o nível 090, acione código transponder 0241. Autorizado, vá na proa de mar para chegada a mar e altímetro em Salvador no 012. Passando Kilo Quebec Serra, agora visual contrato do Lima Kilo Zulu. Posição 3 horas, agora 4, agora 5 milhas, 3.500 pés. Lima Kilo Zulu, traço formado anteriormente, agora 9 horas, 5 milhas. Passando 040, em atenção 045. Papa, Papa, Novembro, Índia, Vitor, chama agora o Centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 2545, 2685, Novembro, Índia, Vitor. Controle, muito boa tarde, OTAN 3283, decola pro Cajão. OTAN 3283, contato radar na decolagem, estou para o nível 190 na saída Puca. Saída Puca, OTAN 3283. Papa Romeo Charlie Eco Fox, controle Salvador. Papa Romeo Charlie Eco Fox, confirme seus planos de voo. Confirmo o monitor estado. Centro Papa Romeo Charlie Echo Fox, suba inicialmente até o nível 080. Acione código transponder 5441. Azul 41 no meio, estabilizado na VLS, a 8. Completa a final, torre 118, decimal 95. 895, verdade. Boa. Gol 9092, chama agora o centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 25, 25, controle gol 806, decolado na Puca, na sua escuta, muito boa tarde. Gol 1806, contato radar na decolagem, suba para o nível 230 na saída Puca. 230 na Puca, gol 806. Controle de Salvador, boa tarde, Whisky, Oscar Uniforme. Abatango Whisky, Oscar Uniforme. Controle Salvador, mantém as condições atuais, no meu pé, corredor Axé, reporte para da Barra. Uniforme. Passo 60, tá 3223. TAM 3283, confere, chama agora o centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 1-2-5-4-5-2-6-5, TAM 3-2-2-3, obrigado, cara, bom trabalho. Bom, bom. Controle boa, tá? 5626, controle de Salvador, acena identificação, desça para o nível 060 na chegada bom. Ajuste o altímetro no 0-2. Sozinho, 1-2-3-4. Papá Tranquilo, Quebec Serra, tráfego informado anteriormente, está agora em posição 12 horas a meia, 12 de milhas. Trip 5240, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 100, na chegada Mare. Ajuste o altímetro no 0-2. Papá Romeu Quilo Serra Lima, tráfego 10 horas, 5 milhas, rumo nordeste, passando nível 070, acessão nível 080, Papa Alfa Yankee 3. Gente, o Papa Romeu Quilo Serra Lima está na descida. Ainda mantém o nível 090, aguarde. Pois é, mantém. 1924. Gol 1924, contato radar na decolagem, tu para o nível 350 na saída Puca, transmissão Caju. Puca Caju 350, gol 1924. Centro, frequência livre, Lima, Kilo Zulu. Abatante, Kilo Quebec Sierra. Esse para o estudo circuito de tráfego, atenta ao nosso tráfego normal, anteriormente, frequência livre, coordenação local. Batante Quilo Serra Lima, vetração para sequenciamento, curva esquerda, proa 005, limite lá nessa proa por 15 milhas, aguarde para a descida. 5005, limitado por 15 milhas, aguardando para a descida, Quilo Serra Lima. Gol no 806, chama agora o centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 12545, 12685, gol 806. Controle, o papapão de gravidade, cancela o plano instrumental presente, para fazer condições visuais. Gente, regra de voo, instrumento modificado ao 1617, desceu para o número 1500 pés, altímetro no 012, aguarda transferência para todos. 1500 no 012, travão. Controle, qual chegada para o Charlie Fox? Após o meu Charlie Fox, chegada seria mar. Agora sobre vetoração, vou na proa 055. 055. Papá Romeu Charlie Echo Fox está autorizado a final do procedimento de LF X-Way, desça para 2 mil pés, altímetro no 0 no 2, reposto estabilizado. 2 mil no 0 no 2, reposto estabilizado. Papá Romeu Kilo Serra Lima, desça para 3 mil pés, altímetro 1 no 0 no 2. 3 mil, mantém a proa? Mantém. 3 mil pés.